A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, órfãos! A cabeça do Ned. Olá a todos, Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Bem-vindos à terceira temporada de Guerra dos Tronos. Pronto, essencialmente é isso. Porque estamos a lançar a temporada, estamos com novas histórias a serem lançadas em relação aos nossos personagens favoritos e outros que nem por isso. Exato. É? Só estão a começar a ouvir a cabeça do Ned nesta temporada, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, no Google Podcast e no Spotify e na Mixcloud. E no YouTube. Mas não, estes episódios Redux não estão lá. Falta algum sítio, Manel? Ou já disseste todos? Não falta nenhum. Não falta nenhum. Faltam, mas são irrelevantes. Okay. Marta, terceira temporada de Game of Thrones. Sim, a Margaery foi visitar órfãos da Batalha de Blackwater. Pronto, que linda. Está a ganhar popularidade. Que linda, wannabe rainha. Sim. Isto é aquilo que uma primeira-dama faria, não é? Uma primeira-dama, uma rainha em treino, uma rainha sim. em formação. Sim. Vamos ver como é que ela faz o jogo dela. Porque está claramente aqui um sinal de que ela vai praticar jogo político. Não pode ser só a Cersei a tentar fazer sim. jogo político, né? Sim. Mal feito ainda por cima, mas pronto. Entretanto, tivemos aqui, para lá da muralha, tivemos a apresentação de dois novos personagens bastante importantes. O primeiro é quem o Jon Snow se ajoelha, que é o Tormund. Epic fail. Sim, porque depois é que ele apercebe-se que o rei está lá atrás. Ele não se apercebe. Os outros começam a gozar tanto com sim. ele que... Ele percebe que se passou ali qualquer coisa, mas ele só percebe que está errado quando o Mance, lá está, a outra primeira vez da série, sim. Se levanta e diz: ah, esse a quem te ajoelhaste é o Tormund, o meio gigante. Giant Bane, isso. Por isso, pronto, a situação. Again, comic relief numa série que não precisa. Sim, aliás, o Tormund, sem grandes spoilers, o Tormund vai ser uma grande fonte de comic relief ao longo da sua presença na série, portanto... Infelizmente. Vamos ver. Eu gosto do Tormund. Eu gosto do Tormund. Sim, mas pronto, isto já, eu já disse tantas vezes que perde um bocado o sentido também estar-me a repetir, mas é só porque eu gosto de ser bicho do contra. Porquê? Porquê inserção de piadas numa série que não precisa? Ainda não viste nada. Ainda não viram nada nesta temporada. A malta ainda não viu, eu já. Não, pois, eu também. Eu já vi. Entretanto, o Davos está vivo, foi resgatado pelo Salador Sun, que não é o mesmo tipo que eu não achava. Não é o gozar usar o Zoan Daxus. Sim, pronto, mas... São duas pessoas diferentes. Sim, portanto este tipo mais também não existe. Seja porque o Salador está vivo. Sim. Entretanto, há gigantes, e o Jon Snow viu um gigante. Em Dragonstone, o Davos chega lá e tenta matar a Melisandre e diz que realmente vira-se um pouco contra a influência que a Melisandre tem em relação ao Stannis. E é mandado para as masmorras, para as catacumbas, para as celas. O Stannis mandou. Pois, o chefe da Casa Bolton, o sim. Bruce Bolton, sim. está a ganhar influência junto do Robb Stark. Nota-se que ele está a ganhar influência, também não é um spoiler, porque nota-se. O Robb chega a Harrenhal com o Bruce Bolton, uhum. pronto. Eu esqueci-me de falar nesta situação, quando falámos na segunda temporada, uhum. A propósito daquilo que a Catelyn fez de libertar o Jaime. Uhum. Nos livros, o Robb não aprisiona a mãe. Uhum. Ele não a faz prisioneira em lado nenhum. Porque sim. eles aqui na série, eles chegam a Harrenhal e ele diz logo, encontra-lhe uma cela para ela ficar. Uhum. Tipo, despacha a mãe, não é? Nos livros, o Robb não fez isso porque ele próprio errou na mesma altura quando casou com a Jane Westerling e percebeu que a mãe tinha cometido o ato que cometeu por amor uhum. e ele diz à mãe, todos nós fazemos coisas estúpidas por amor. Portanto, ele não há nenhuma retaliação à Catelyn. Aqui na série, pronto. E nós vemos a chegada a Harrenhal, parece que andam a jogar ao gato e ao rato com a Arya Stark, porque ela sim. já saiu de Harrenhal, não é? Portanto, é sempre aquele quase. E pumbas, vão-se embora. E temos também outra primeira vez neste episódio, que é o Qyburn. Sim, o único sobrevivente de todos os tipos que foram mortos. Sim. No fundo são horrores, não é? Que foram cometidos em Harrenhal. Portanto, o próprio castelo já tem uma má fama. E depois de tudo o que se passou ali, ainda pior ficou. E o Qyburn, pelos vistos, é o único sobrevivente. Uhum. Ele tem uma corrente à volta do pescoço. Portanto, indica a indicação de que provavelmente é um maester, será ou foi um maester, não é? Uhum. Pronto. Não sei, entretanto, a Daenerys começa o episódio quase no mesmo ponto em que começou a segunda temporada, em que tem homens esfomeados, tem um exército relativamente curto. Sim. Portanto, isto é como o Die Hard e o Die Hard 2, que é o Die Hard num aeroporto em vez de ser num arranha-céus. Pronto. É praticamente a mesma situação, mas ela chega a Astapor à procura de um exército. Uhum. Um exército que são os Unsullied, que têm nome em português, Marta? Têm, eu não me lembro. Pronto, do nome em português. Okay. Vou procurar e digo-te depois, mais para a frente. No próximo episódio. Mas são os Unsullied, são escravos que são tornados eunucos e não têm resistência. Eles, no fundo, é-lhes retirada toda a possibilidade de se revoltarem contra os... Toda a emoção, toda a sensação, toda... Sim, sensação, uhum. Emoção, eles só reconhecem ordens, não é? Uhum. Portanto, os putos são capados, não é? Uhum. São retirados às mães em bebés, são capados, são treinados brutalmente. Acho que a estatística é só 1 em 4, o que é que sobrevive o treino? Era uma coisa assim, acho que ainda falaram nisso na série. E supostamente são os mais mortíferos, uhum. Soldados que poderão existir em Westeros e além do mar. Pronto. A Daenerys é atacada no final deste episódio. É atacada por um wannabe escravelho brilhante. Sim, que é lançado. E por uma miudinha. Sim. Com um ar um bocadinho possuído e com uma língua azul. Sim, semelhante ao... sim. E ela é salva por quem? Barristan Selmy. Barristan Selmy. Que foi tão galantemente dispensado da guarda de King's Landing, não é? Sim. Muito educadamente foi mandado para a reforma e o Barristan Selmy, que já tinha estado ao serviço da família Targaryen, é verdade? Decidiu que, epá, a reforma é para os fracos, eu quero é um dragão, portanto. Sim. Foi servir uma dragoa. E é assim que acabamos este episódio, com um novo aliado do lado da Daenerys Targaryen. Voltamos a falar convosco no próximo episódio, episódio 2 desta terceira temporada. Ia dizer segunda, não sei porquê. Uma frase brilhante deste episódio, diz esta puta ignorante, ou este para abrir os olhos e ver, que foi traduzida de valeriano para ela suplica-lhe para que esteja atento a isto. É o bom nível de Astapor. E é neste momento que temos também a apresentação de outra personagem. Sim, mas ainda não sabemos o nome dela. Pronto, mas temos a apresentação desta senhora. Desta intérprete. Sim. Pronto. Vamos saber mais sobre ela nos próximos episódios. Marta, até já. Até já.